volta aqui com seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olhos fechados me imaginando. E quando abre os olhos e vê que não rolou amor, se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor. Seu doutor, né? Seu doutor. Doutora Kelly, doutora Fabrícia, aquele abraço. Pra ele eu já fui seu dentista, suas idas ao cabeleireiro, o contato melhor amiga já era eu. Consulta aqui com você.